Fala, fiel torcida! Podcast da Rádio Timão, começando aí para vocês, porque nós já vamos começar com polêmica, uma das grandes polêmicas. Nós que somos da Rádio Timão, estamos muito acostumados ao desprezo das mídias parciais, nós que começamos com tudo isso, mas agora, claro, as web rádios, as mídias pela internet que criaram imagens e ganharam audiência vão se unir contra uma decisão da CBF. Nós, na época que não éramos credenciados, pedíamos a união de todas essas mídias, porque um dia seriam todas atingidas. Mas o egoísmo prevaleceu e todos sabem, um egoísmo nojento de boa parte das mídias digitais, principalmente, e as grandes mídias jamais iriam se manifestar, mas agora irão se manifestar, porque elas conseguem lucrar com esse lance de ter imagem da transmissão do narrador. Descobriram algo que a Rádio Timão já tinha idealizado há um bom tempo, né? Descobriram, entre aspas, uma decisão presente no manual de competições da CBF impede rádios e web rádios de exibirem a imagem de narradores e repórteres em áreas internas e externas dos estádios. Olha que coisa, hein? Não é só interna, não. Externa também. O cara que vai fazer reportagem lá não vai poder aparecer. Acabou gerando reação de veículos independentes de comunicação esportiva. Ah, reação agora, né? Porque na época que a Rádio Timão precisava da ajuda, ninguém quis. Todo mundo se calou, ficaram bem quietinhos, porque tinha o seu lugar ao sol, né? A restrição ultrapassa os limites estabelecidos pela Lei Geral do Esporte, que regulamenta direitos e deveres no ambiente esportivo nacional. As rádios argumentam que não reivindicam a transmissão de imagens das partidas, conteúdo protegido por direitos de arena e contratos comerciais, mas sim o direito de exibir seus próprios profissionais durante a cobertura pré-jogo, em entradas ao vivo realizadas fora do estádio e também nas cabines de transmissão. O ponto central do debate envolve a interpretação sobre até onde vai a proteção dos direitos de transmissão e onde começa a garantia constitucional da liberdade de imprensa. A Lei Geral do Esporte assegura o livre exercício da atividade jornalística, respeitando os contratos firmados para a exploração comercial dos eventos. Para as rádios digitais, impedir a exibição do rosto de comunicadores não estaria relacionado à proteção do espetáculo, mas à limitação da produção editorial. A discussão também passa pelo contexto das plataformas digitais. Em transmissões realizadas em ambientes como o YouTube, conteúdos que apresentam interação direta e imagem dos comunicadores tendem a ter maior engajamento e alcance. Historicamente, o rádio ocupa papel central nas coberturas esportivas, blá, blá, blá, blá, daí vão falar que a rádio é tão importante. A questão não é essa. A questão é que iria se existir uma perseguição às web rádios, porque cresceram e muitos influencers lucram com isso, né? Eu já disse para vocês que eu sou extremamente a favor da liberdade de imprensa, mas sou a favor do estudo. Acho que as pessoas que transmitem, as rádios, as web rádios, influencers, têm que ter o DRT. O DRT tem que ser rígido. Ele não pode ser fácil de ser retirado. Ele tem que passar por curso, tipo uma faculdade mesmo, para poder ser um influencer e ter o DRT para essas transmissões. Eu sou a favor disso. Sempre fui a favor. Eu sou a favor do estudo. Você tem que ser formado para fazer algo. Não tenho a menor dúvida disso. Mas se não há essa cobrança do DRT, cobrar o lance de não mostrar a imagem, não pode mostrar a imagem do narrador, é um absurdo. É simplesmente absurdo. Mas a perseguição vai continuar. Não pensa que se vocês quebrarem isso, a CBF vai parar por aí. Não vai parar por aí. Porque é muita gente pedindo credenciamento, muita gente lucrando, e as mídias que pagam as transmissões dos jogos observam que há uma perda. Porque muitos gostam de ver o cara narrando, né? E as grandes mídias vão para cima. Principalmente as emissoras que pagam uma fortuna para as transmissões no YouTube, principalmente, né? Mas vamos aguardar. Eu acredito que isso será revertido, mas com toda certeza, amigos, eles vão aguardar uma outra forma, vão aguardar um tempo para colocar uma outra forma para ferrar as mídias digitais. A gente já passou por isso, então a gente está alertando a todos que da próxima vez se unam mais, né? A necessidade de uma união maior para não deixar a gente lutar no meio do deserto, gritar no deserto, como foi durante um bom tempo, foi o que fizeram com a Rádio Timão. Meus amigos, o Corinthians volta a jogar no domingo. Domingo à noite, 8h30, todos os jogos da última rodada do Paulistão. Precisa vencer para classificar para a próxima fase. Depois joga na quinta-feira. O Corinthians pega o São Bernardo, tá lá em São Bernardo. Depois joga na quinta-feira, lá em Curitiba, diante do Atlético Paranaense, aí é Brasileirão. Vamos aguardar e esperar que o Corinthians realmente faça um grande jogo no domingo para poder já se classificar no Paulo, porque vai ficar feio não classificar no Paulistão, né? Tem que se classificar para poder tentar buscar mais um título, começar o ano com mais um título, já que ganhamos a Supercopa do Brasil, que está doendo até agora nos flamenguistas, que não sei por quê, agora vão atrás até da torcida do Corinthians quando tem no estádio. Se o torcedor grita, se o torcedor vai embora antes, cara, como machucou o torcedor flamenguista a lotação da fiel torcida infernal em Brasília, hein?